Conversas Aleatórias. Sem emissões. Não é o estado da rádio antena web, que de vez em quando também fica sem emissões. Mas é, são, ou serão, quando este programa... Como se é. Pois, serão quando este programa terminar, sem emissões completas de conversas aleatórias. Um programa publicado aos domingos, uma vez por semana, obviamente, no canal 1 da rádio antena web. Que conta com dois locutores, Nuno Miguel e Joaquim Pereira, que vão falando de temas aleatórios, lá está, relacionados ou não entre si, que aconteceram quase sempre na semana respectiva, relativa ao programa. Hoje não será assim, pois não, Joaquim Pereira, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje, para contrariar todas as expectativas, vai ser completamente diferente do habitual. Portanto, não vamos estar aqui a explanar conversas aleatórias, mas sim outras coisas. Outras coisas que serão música. Hoje, se quiserem, mudem o título do programa para músicas aleatórias. Gosto mais de melodias. Melodias. Não é? Melodias aleatórias. Isso é mais belo. Para domingo, 25 de janeiro de 2015, o último domingo de janeiro, curiosamente. Tem muita piada, não tem? Por acaso coincide. É, por acaso. Na semana passada não houve emissão devido a problemas de saúde. Não, nenhum de nós, mas pessoa ligada a nós, que acabou por afetar o nosso fim de semana. Não é verdade, Joaquim Pereira? É, sim, sim. Esta voz bela que acabaram de escutar é de Joaquim Pereira, é bela ou não é? E a minha é de Nuno Miguel, que por acaso sou eu. Hoje temos melodias aleatórias e, como já terão reparado, começamos com música. Os ouvintes ouviram? Os ouvintes ouviram, é? Mas eu não ouvi. Já ouviu noutros tempos isto, porque a melodia que iniciou o programa de hoje foi a primeira da primeira emissão. Recuemos a 1940 e foi a música Bésame Mucho, tocada apenas ao piano por Consuelo Velázquez, e dando um contexto à música, desde já um contexto à escolha. Eu trouxe isto porque eu sei que o Joaquim Pereira aprecia este piano, o Trin Trin Tin, e esta música deste tempo. Trouxe isto porque iniciou Conversas Aleatórias já há 100 emissões, há 2 anos e 4 meses, mais ou menos. E trouxe isto porque também tem outra relação dentro da Rádio Antena Web. Aliás, eu vou trazer uma música mais à frente, mais perto do final, que também tem relação com outro programa da Antena Web. E este Bésame Mucho foi logo uma das primeiras músicas, nomeadamente a terceira música, que fez parte de um programa da Antena Web já de 2010, chamado Canta-me Histórias, precisamente que cantava histórias e explicava a história por detrás de cada canção. Coisa que o Joaquim Pereira também é do seu agrado, não é verdade? Gosta Oi. de perceber, Eu sou muito entender os... coquinhas e gosto de Exatamente. saber os quês e os porquês e os cumos. Então fica a saber os sabes, os porquês e os cumos, porque Consuelo Velásquez, esta mexicana, que era compositora, pianista e escritora... Consuelo Velásquez. Inspirou-se numa... Lembro-me muito bem dela. Andou com ela na tropa, não é verdade? Quase. Inspirou-se numa peça de piano chamada Querras, Ola Marra e El Ruiseñor. Isto foi retirado da ópera Goya Escaso do compositor espanhol Enrique Granados, em 1911, já há mais de 100 anos, início do século XX. Não é do meu tempo, mas conheço também isto. Esta música teve sucesso logo no início nos Estados Unidos da América. A canção foi associada às namoradas e esposas que esperavam ansiosamente pelo regresso dos seus companheiros de onde? Da Segunda Guerra Mundial. Estamos em 1940, o segundo ano da Segunda Guerra Mundial. Depois foram feitas muitas versões, sobretudo no castelhano, e mais recentemente, até do Egito, chegou um arranjo oriental e uma letra escrita em árabe para este Bésame Mucho, isto em setembro de 2010. Também entrou na banda sonora de diversos filmes, certamente já escutaram, até os Beatles, eu lembro que até os Beatles cantaram esta música do Bésame Mucho. Por várias vezes. Ora, Consuelo Velásquez, isto da origem da música, Consuelo tinha 24 anos, uns tenros 24 anos, quando escreveu o poema para esta música, que desta vez escutamos só em piano. E para aquela única pessoa no planeta que não conhece esta música, convém dizer que se canta Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Tivemos aqui um momento de divo. E então o Consuelo Velásquez que pedia que a beijassem muito, como se fosse a última vez, e dizia também que tinha medo de perder o companheiro depois de o ter. Ou seja, tinha o companheiro, depois poderia perder. Ora, o que provavelmente não sabem, se calhar nem Joaquim Pereira sabia, é que Consuelo Velásquez escreveu isto aos 24 anos, numa altura em que nunca tinha sido beijada. Porque, naquela época, qual Oi. Surpresa, Velásquez ouvia dizer que beijar um homem era... Pecado. Exatamente. Pecado. E então foi por causa disto que eu escolhi esta música Bésame Mucho. Joaquim Pereira também tem aqui algumas escolhas, algumas melodias que selecionou exclusivamente para este domingo 25 de janeiro. Ora bem, a primeira. A primeira comecemos, como não podia deixar, e vai ser quase tudo, em francês. Um senhor que morreu eletrocutado na banheira quando tomava banho, o senhor Jean-Claude François. E la musique c'est... Ai. La musique é ai. Como d'habitude. Ah, como d'habitude. E esta música, esta música, foi depois apanhada pelo senhor Polanka, que transformou a letra, mas a música não, claro, transformou a letra no célebre The Way. My Way. Ou My Way, cantada pelo senhor Frank Sinatra. Exatamente. Pronto, foi uma música que na altura me entrou cá dentro e... E ficou-me sempre na memória. Fazer lembrar alguma coisa, não é verdade? Claro, diga lá. Mas aí se entrar em pormenores que não convém divulgar. Não, mas no geral traz recordações de alguns tempos da sua Da minha meninice. Da minha meninice. Não é bem meninice. Isto para dar um contexto rápido, esta música foi criada em novembro de 1967. Criada, pelo menos foi publicada. Escrita por Gilles Thibault e Claude François. Composta também pelo François e pelo Jacques Revaux, lançada em novembro de 1967. Foi interpretada em França por Claude François e, tal como Joaquim Pereira disse, ganhou uma reputação internacional quando Paul Anka foi o primeiro intérprete de My Way. Isto aqui é dois em um, porque eu nessa altura também gostava muito das músicas do Paul Anka, antes de fazer as versões de outras. Mas as dele próprio também era fã deste Polanka. E traduzindo isto como de habitude, como é que se traduz? Em tradução livre para português? Como é normal. Como é habitual, não é? É o habitude. É o que vamos escutar. É o que vamos escutar de já seguida. Já estou um bocado esquecido da letra, porque já passou muito tempo. Mas, portanto, vamos pegar no Claude François. Exato, cantado, exato. Cantado pelo Claude François em 1967. Ele que, no fundo, foi intérprete, autor, compositor e produtor desta música. Como d'habitude, é a segunda música desta emissão especial, a número 100, de Conversas Aleatórias. Pode ser? Pode ser. Sim, senhor. É provável. Por unanimidade, penso eu. E pensa muito bem. Claude François. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. D'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude, je vais sourire. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. A música Comme d'habitude, interpretada por Claude François em 1967, já era Joaquim Pereira casado. Já? Infelizmente, vai dizer ele, não? Tinha um ano, ainda era novinho. Ah, ainda era muito bom na altura. Ora mais. Ora bem. O Joaquim Pereira vai escolher outra vez. Vou escolher agora essa também da minha meninice. A minha Francisca. Ardida. Essa eu sei. Francisca Ardida. Estreia-se no programa. Estreia-se? Acho que não estreia. Já vimos aqui logo no início. Eu pelo menos estou sempre a lembrar-me dela e por conseguir ter a tirar que já tivemos. Mas se passou foi logo no início. Já nos lembramos que a nossa cabeça já não dá para tanto. E é Tu Les Garçons e Les Filles de Mon Âge. E porquê? Porque, como eu disse há bocado, eu era uma criancinha nestas coisas e apanhou-me nessa fase. E tem recordação, você era daqueles que olhava para a Françoise Hardy como uma deusa, uma futura namorada, seria? Ou escapou essa doença? Não, eu nunca entrei assim nessa. Eu gostava pelas músicas e pelas interpretações. Mesmo até às vezes só instrumental. Mas aqui eram as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui mantemo-nos em França, mas recuamos 5 anos. Foi o primeiro álbum editado, quer em França, quer no estrangeiro, foi o primeiro álbum da carreira de Françoise Hardy, que chamava-se, tão como a música, Tous les garçons et les filles. Não tem o de Mon Âge no título, ao contrário do que muita gente pensa. Okay. Era logo a primeira faixa de um lado A, que na altura eram os discos, um lado A e um lado B, os vinis. E era logo a primeira música escrita e também com música e interpretação de Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles de Mon Âge. Era assim, não era? Eu canto muito bem. Françoise Madeleine Hardy, nascida em França, em Paris. Mais alguma coisa ou seguiremos mais uma vez para a França, para a música? Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ela que tinha 18 anos, como eu disse, tinha apenas 18 anos quando interpretou esta música. Nasceu em 44, por isso em 62 tinha apenas 18 anos quando apareceu com o Tous les Garçons et les Filles. E precisamente por isso, porque era uma miudinha e uma miudinha que me entrou no coração. Pode confirmar. Vamos escutar Tous les Garçons et les Filles. Do masculino para o feminino, mantemo-nos em França com Françoise Hardy. Para os amigos, em português, Francisca Ardida. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne. Comme mes nuits que ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans perdu lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Aqui durante a música, o Joaquim Pereira ia traduzindo partes, em off, ia traduzindo partes da letra que compreendia. Aliás, sempre se dedicou muito ao francês, não é verdade? Dedicou, gostava de compreender francês. Então há aqui partes que ela diz que vê todas as... Aliás, no fundo, a ideia central desta música, para quem não sabe muito bem francês, não percebeu, é que a juventude, ela tinha 18 anos, as pessoas da idade dela andavam... Já andavam todas de mão na mão, a passear amorosos. E ela, coitadinha, sozinha. E eu, como fiquei com muita pena dela, fiquei sempre... Não estarei em França para lhe fazer companhia. Exato. E na altura é que não havia telemóveis, não tinha-lhe feito um telefonema. Olha, não, mandava-lhe o mail. Exatamente. E ela, pronto, lamentava o facto de estar na solidão. Ora, na solidão não estava, nem nunca estará, enquanto fizer músicas deste género, um senhor que vamos escutar de seguida. E eu trouxe isto, esta música, também porque, tal como eu disse na minha primeira seleção da Besame Mucho, fazia reportar a um programa da Antena Web. A próxima música também faz reportar a outro, que estreou há pouco tempo, ainda neste mês. E na semana passada, na emissão do outro sábado, dia 17 de janeiro, escutou-se, pôde-se, está bem isto, ainda bem que eu não... Ele pôde-se. Pôde-se, ainda bem que não troquei o... Também se pode pôr a partícula passiva antes, mas nós pôde-se, ainda bem que eu não troquei o P pelo F. Pôde-se escutar a melodia que vamos ouvir também de seguida. Isto foi também uma provocação aqui para o Joaquim Pereira, porque uma vez... E foi depois de uma gravação do Conversas Aleatórias, já não sei que emissão, já não sei em que mês, mas foi um dia destes, já há muito tempo, em que o Joaquim Pereira disse algo do género: eu não sei como é que gostam das músicas deste homem, ou de ouvir este homem a cantar. Foi mal, não sei dizer a frase direita, mas foi mais ou menos assim. Vamos lá ver o que é que me causa, toca. O homem em causa é portuense, chama-se Sérgio Godinho, e no seu... atenção, em ressalvo... Ressalvo o quê? Eu ouço bem. Posso ser chanfrado, mas ouço bem. Mas... eu houve uma fase da minha vida, ainda estávamos nos tempos da outra senhora, que eu nesse tempo, eu gostava muito dele precisamente pelos temas que ele apresentava. Que é mais tarde, pois houve uma fase que eu, não sei porquê, mas comecei a deixar de gostar. Mas naqueles primeiros tempos, quando ele apareceu, aquela pleia de cantores protestantes, digo, que as cantigas de protesto, e ele era um dos meus favoritos. E ele começou em 1971, se não me engano, com o álbum Sobreviventes. Este é do quinto álbum, se não estou a fazer mal as contas, chamado Pano Cru. E a penúltima música, se não me engano, vai ser reproduzida neste programa, porque... E mais uma vez vou de encontro aos gostos do Joaquim Pereira. Aos gostos. Foi o que eu disse. Do Joaquim Pereira. E eu estou aqui para lhe fazer vénias. E ele está cheio de desgostos. Exatamente. Vénias de desgostos. Eu estou a imitar. Vai falar ao puerto. Estou a imitar uma certa pessoa que diz gostos. Isso há muito. Até na televisão, senhor. E eu hoje estou aqui na televisão. E na RTP, nas notícias, diz: estão aqui à séria. À séria. Estou aqui a fazer vénias, a ir de encontro aos gostos de Joaquim Pereira, porque mais uma vez vai haver aqui um trocadilho constante na letra. É preciso ser atenção. Eu acho que a melodia é muito bem conseguida, a guitarra, só uma guitarra e uma percussão de fundo. Vai haver aqui um trocadilho constante de letra e um conjunto de frases encaixilhadas, mas que soam tão bem mesmo que estivessem sozinhas, que eu acho que vai ser do agrado de todos. Se não for, paciência. É a minha seleção na mesma. Tem cerca de 6 minutos. Tenham paciência. Por isso, vamos já calar. Chama-se Segundo Andar Direito. Nem eu nem Joaquim vivemos no segundo direito, mas vivemos lá perto.

E assim se ouviu pela noite fora os dois amantes falar. E o que não vi só tive que imaginar. É preciso explicar, sou eu o vizinho. E à noite vivo neste quarto sozinho. Corpo cansado e cabeça em desalinho. E o prédio inteiro nos meus ouvidos. E o prédio inteiro nos meus ouvidos. Veio amanhã e diziam: telefona ao teu patrão, diz que hoje não vais, que viveste uns dias assim tão brutais, e que precisas de convalescença, sei lá, inventa qualquer coisa ou uma doença, mete um atestado ao pé de licença, sem prazo nem vencimento, se preciso for, sem prazo nem vencimento, se preciso for. Espero que não seja preciso, porque não sei como é que eles vão viver sem os dois salários. Vá, fala que o bebê está acordado. O vizinho deve estar já acordado. E o amor, pronto, também está acordado. Mas tem cuidado, trata-o bem, muito bem, de mansinho, que ainda agora vai pisar outro caminho. Espero que não seja preciso tirar uma licença sem vencimento. Porque eu não sei como é que eles vão viver sem os dois salários. Está uma letra bem feita ou não está? Tem que dizer que sim, senão dou-lhe uma cabeçada. Sim. Pronto. Vamos à última escolha, já que fui eu a abrir. Joaquim vai fechar esta emissão especial. A número 100 de Conversas Aleatórias. Qual é a música? Como não podia ser, mais uma francesinha. Estamos na terra das francesinhas, portanto... Mas agora não é uma francesinha, é um francesão. O senhor Mil Voltios, que quando cantava, punha tudo em rebuliço. Refiro-me ao senhor Gilbert Bico. E dentre o inúmero repertório desse senhor, houve uma que realmente me marcou. É precisamente Emantemã. Que peixe ferra. E porquê? Porque era a garra dele. Ele levava-nos... Não era revoltar no mau sentido. Animava-nos tal hora que nós quase que explodimos. E ele em palco... E porquê que ele era o senhor 100 mil voltes? Porque ele em cada... Era uma punida que ele tinha. E ele em cada... Ele entregava... Ele a tocar piano... Parecia coisa de Chopin, o Beethoven, e o suor escorrer pela testa abaixo. Era um... Entregava-se ali com uma garra, uma dinâmica que mal entrava em palco, o palco já estava a estremecer. Já estava a estremecer. E ele que no o Gilbert Bécaud, que o seu nome de nascimento é François Gilbert Léopold de Silly. O Bécaud veio para o nome artístico. Já morreu há pouco mais de 13 anos, em 2001. E então este é Maintenant. É uma canção de 1900. Você gosta muito da década de 60. 67, 62 e agora 61. Eu como digo, foi a minha época alta que eu... Seu auge. Meu auge nas canções. Tinha 20 e tal anos, 30. E então esta música... É de 1961, o ano do início da Guerra Colonial, e que o Benfica foi campeão europeu de futebol, mas não tem nada a ver. E que eu tinha 24 aninhos. Foi composta e interpretada por Gilbert Bécaud. A letra é de Pierre Delanoë. Delanoë, como é que se lê aqui? O Pierre Delanoë. É uma coisa assim. Pierre Delanoë. Delanoë. E então é a música que vai fechar, mais uma em francês. Hoje escutamos francês, português e castelhano. Somos muito latinos. E vamos fechar com Et maintenant, la mélodie très belle de l'époque de 60, interpretada por Gilbert Bécaud. Para a semana já voltaremos, já em fevereiro. Em janeiro não teremos mais emissões. Mas olha, em fevereiro já voltaremos aqui a meter nojo. Vamos ser despedidos até fevereiro. É verdade. Em fevereiro já voltaremos aqui a meter nojo a falar sobre assuntos que interessem ou não e que apareçam por aí. Mas hoje foi assim. Foram melodias aleatórias e não conversas aleatórias para assinalar-se. Já viu que já estivemos juntos 100 vezes para gravar isto? Não, você não está a ficar farto de mim. Eu vou pedir o divórcio. Acho muito bem. Vamos fechar então. É Montená. E agora? Agora ouve-se a música e vamos embora. Eu dizia uma coisa mais feia que a minha avó ensina, mas é melhor não. É melhor não, porque estamos programa, no ar. No ar e num programa decente. Agora vamos já deixar no ar para dar espaço à música. Gilbert Bécaud, e diga você o título. É Montená. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire.